0 grau 079. Gato. Silo Serra Lima. Ingressando no pátio 3, prossiga após via Juliette para o portão 01-1406. Posso, Sam, segue via Juliette para 01. Vai cancionamento, gol 969. Está livre, portão 9, chame de táxi, gol 969. 69. Hotel Juliette é a livre descida para 510, ajuste no 014. Ana 6355, chame centro Recife, 133, decimal 25, alterna, 125, decimal 1. 3325, 251, 6355. Tá 3145 para táxi com 129 a bordo, 3 horas e 30, Ribeirão Preto. Segue segunda direita via Indy Alpha, ponto esperou no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altimetrou no 0, no 4, então vou voltar 3145. Comeu e 14, segunda direita, Índia, ponto espera 18, 95, tá 3145 para trabalho. Barro meu quilo Serra Lima, autorizar direto e táxi. São 3190, desça para 2000 pés, ajuste no 014. Autorizado final do procedimento e ele é sexuído. Pistão no 0, reposto estabilizado. 2014, Sané 6210, sem restrições, desça para 3000 pés. Direto a 3 com o pé, do Chanear, 62, 0,54. Lima, reposta para descida. Direto a para ingresso no circuito, chame torre, 118, decimal 95. Tá do cruzamento do campo, reporte chegando base final da 17, Juliette Serra. Autorizado o cruzamento do eixo, vai na passageira do base da 17, câmbio de Serra. Torre Salvador, boa tarde, está 3145, ponto espera da 10, próximo. 3145, autorizado alinhar e decolar da 10, vento. É, 1970 graus 099, hoje no 0 no 4. A linha e da cola na 10, tá 3145. Segue pássaros na curta final da 17. Ciente dos pássaros, obrigado. Juliette Serra, tráfego avistado, cheque o trem, livre pouso, cabeceiro no 7, o vento é 160 graus 08 nós, ajuste no 0 no 4. Baixada travada, né? Nível 340, via Zulu 10, até Pubase. Papai Uniforme Bravo Alfa Vitor Pubase. Após prossegue na Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Chomod, X-Ray, Oscar Mike, Oscar Delta, Chomod. Após conforme rota do plano, decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5140, controle 120, decimal 8. Capriz autorizado, nos abrimos para a fronteira, beleza, estamos no 10 até Cubado, capriz para a nossa vida, depois nós estamos no meio do horizonte, após o chamado, e nós passamos também. Depois da pista no 0, segunda direita, pega da El, meio da máxima, o branco modelo 5140, controle 120, decimal 8, para o azul, geral, no máximo. Correto, 69 no 9, portão 3, chame pronto, pushback, acionamento. Marinho, obrigado. Chegou o 969, está com 89, 1341, Galeão. Parte principal, Índia e Alfa, ponte espera no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, tem um bom voo, gol, 1 no 169. Verdade, ponte espera em 895, boa, gol, 969. Controle, Quilo Serra Lima, ponto ideal. Quilo Serra Lima, desça para nível de voo 050, ajuste no 0, no 4. 050, 1014, Quilo Serra Lima. Pressione 62 e 90. inicialmente desça até 3 mil pés, estaciona 6290. Hotel Juliette Serra, tá na escuta da torre? É aeróleo a sua empresa aqui, o seu voo? Ah, tem um telefone? Tá legal, obrigado. Sim, compete final do procedimento, chame torre 1118 decimal 95. 1895, tá? 3190. Salvador, boa tarde. 3190 da TAM, estabilizado 190. TAM 3190, cheque o trem, livre pouso no 60 grau 089. Livre pouso, trem baixado de trabalho, 3190. Torre, boa, gol, 969, ponto de espera pronto. Mantém o ponto de espera. 7, mantém o ponto de Serra Lima, desça para 3 mil pés. 3 mil pés, quilo, Serra Lima. LS Oceania 6210. Oceania 6210, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1118 decimal 95. 1895, tá mais tarde. Papão, meu quilo Serra Lima, desça para 2 mil pés, permanece ajuste final 014. Autorizado final do procedimento LS X-Ray da pista 90, é passabilizado. 2000, quilo Serra Lima. 1014, autorizado LS X-Ray da 10, reportará estabilizado. Quilo Serra Lima. Solo passarelo 2-3, vamos puxar bem funcionamento na posição 12. Livre, 2-3, não chame táxi. Tamara. Oi, Salvador, boa, Oceané 6210, parcial ou baixo travado? Oceané 6210, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Alterna 125, decimal 1. 3325, 1, tá 31, baixo 5, obrigado. Fala, Salvador, boa tarde, 3190, de próxima, escuta. Bota 390, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa antes da Juliette para ingresso, Repouso, Rocha Nessa. Ele repouso, 160 graus, 079. Gol no 169, autorizado a linha e manter. A linha mantém, gol no 169. No localizador, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima, complexo final de procedimento, chame torre 118, decimal 95. 118.95, Quilo Serra Lima. Quilo Serra Lima. Papá Romeu, Quilo Serra Lima, torre Salvador. Estabilizado no localizador, condições visuais, após externo. Solicita 17. Patente da Juliette. Como está chamando da Juliette? A 3190 via Juliette, portão 05. Juliette 05, obrigado. Tá? Passarejo 2231, com 66 no PLD, autonomia de meia dúzia de horas, alterna Brasília. E prosseguir para a ONASAT. Cancelamento do plano IFR aceita o 04, prossiga sob regra de voo visual, chame de base para final pela direita, pista no 7, ajuste de altímetro no 0 no 4, Papa Romeu, Quilo Serra Lima. Em condições visuais, reporta da base para a final da nossa site, Quilo Serra Lima com ajuste 1014. Gol no 169. Gol no 169, decolou 05, chame o controle em 120, decimal 8. 208, pá. 69, contato radar, se mantém a 360, saída da Dial. 360 da El, gol, 969. Pode voar, Lisa, tá presente, gol, 969. Autorizar direto, Lisa. Obrigado. Sete, Oxenhar, 6210, após o TR, ingressa Juliette, porção 04620. ATR, Juliette, 604. Trem? Baixado de trabalho. Autorizado pouso, pistão no 7, 1970 graus, 079. Quilo Serra Lima. Autorizado pouso, 97, Quilo Serra Lima. Torre, boa noite, Passaredo 2231, ponte esperada 10, pronto. Passaredo 2231, autorizado a alinhar e decolar, 170 graus, 069. Bem decola, 2231. Solo 07, autorizado à direita, táxi à direita, frequência livre estacionar. Kilo Serra Lima. Pode morte, pode dar presente, se quiser. Após coordenação com o centro, gol no 1 no 69. Obrigado. Rama 1169, confirme, transporte de órgãos vitais ou transporte de enfermos? Nenhum dos dois, sou 1169. O que recebo aqui na sua fichinha, Medevac? Tá tudo bem, mas no pai que não embarcou nada não. Controle, boa noite, passarelo 2231. Passarelo 2231, no contato radar, submantenha 1960, saída mundo. 60 na Momo, não cumpriu a restrição da saída, passaria do 2231. Sem restrições, submantenha o 960, passaria 2231. Sem restrição então, até o 60, passaria 2231. Momo 1169, você solicita que mantenha o perfil de saída devido à aeronave em sentido contrário. Certo, Momo 1169. Parte de estacionamento, precisa a bordo, pode ter um Romeu? Gente, para o estacionamento, chama a torre 1-8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, tem um bom voo, pode ter um Romeu. Livre táxi, chama para ingresso. Papá Tango Romeu. Controle, passaria do 2231. Alguma possibilidade de voarmos na proa de barreira, em coordenação com o centro? Pode coordenação, autorizado inicialmente para TAP. Vai lá, TAP então, 2231. 10, torre 1-8, decimal 95. Altímetro 10 no 4. Tem um bom voo e boa noite, 9-9. Ok, direito de alfa, espera 1-8-9-5, pode explicar tudo. Obrigado, boa semana, do 699. Boa noite. Passaredo 2231, não autorizar direto barreiras. Muito obrigado, vai voar barreiras, passaredo 2231. Decolar, pista 190, 180 graus, 06. Ok, a linha e decola da 190, 06, obrigado. 1169, chame Centro Recife, 133 decimal 25, alterna 125 decimal 1. 3325251, boa, 1169, boa. Azul 6919, decola azul 15, chame o controle em 120 decimal 8. 208, boa tarde. Boa. Controle azul 6919, decola, boa tarde. Azul 6919, contato radar, sube e mantenha 340, saída da El. 340 na da El 6919. Tango Romeu, adiante. Autorizado, alinhar e manter, pista na 7, Papá Tango Romeu. 6999, autorizado direto, Leda. Pronto, Leda, 6999. Papapá, Golf, Mike, Mike, prossiga. Mike, Golf, Mike, prossiga. Mike, Golf, Mike, confirme PLB tipo de equipamento. Papapá, Mike, Golf, Mike, ciente. Mantendo o litoral sul, 500 pés em condições visuais, ajuste na 0-1-4, repasse para o da Barra. Mike Golf Mike, confirme, está decolando de Valença nesse instante? Mike Golf Mike, ciente, mantenha-se em condições visuais, chame o controle novamente no farol da barra. Frequência livre para coordenação. Romeu, Papátamo Romeu, autorizado decolar, pista 17, 190 graus, 099. No 645, pegada bomb, desça para nível de voo 050, ajuste no 094. Você está no nível 50, chegada bomb, no 645. Papatango Romeu, decola os 19, chame o controle em 120 decimal 8. 208, boa noite. Controle, é o Papá Romeu, Papatango Romeu. Papá Romeu, Papatango Romeu, contato radar, submantenha 380 via saída da EL. Aí acendeu 380 via da EL, Papá Romeu, Papatango Romeu. Autorização 330, copia 4206. Atento, tá 4206, Recife 330 aprovado, peso 17, aerovia, decola da 10, curva esquerda, subida Cuca, Jamo, Caju. Aciona 5161, controle 120, decimal 8. Cliente, está autorizado Recife. Segue pela Upper 17, decola da 10, curva esquerda, Cuca, Jamo, Caju. O transponder 5161, controle 120, decimal 8, o azul 4206. Correto, 4206, chame pronto, pushback, acionamento. Cliente, 4206. Tem um perfil número 2 na aproximação, então 3894. Passarei do 2231, chame centro Recife, 125.45, alterna 126.85. 2545, 2685, passarei do 2231, obrigado, boa tarde. Fazendo. Azul 6919, chame centro Recife, 133.25, alterna 125.1. 3-3-3-3-3-3-1-4. Boa noite. Controle o Papa Tango Romeu. Papa Tango Romeu, prossiga. Autoriza voar a Mótica. Aguarde coordenação com o centro, Papa Tango Romeu. Guarda. A Patango Romeu informa o tráfego na sua posição 12 horas a 20 milhas, cumprindo o mesmo perfil, um Embraer 190, mantém inicialmente o perfil de saída. Vamos manter então o Patango Romeu. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, estamos no centro do Recife. 133.25, alterna 125.1. 13325, confirma a segunda? 125.1. 125 no o Papa Tango Romeu. Bono 645, sem restrições, desça para 2.000 pés. Ajuste no 0-4, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista no 0, responsabilizado. 1-6-4-5, 2-0-3, aproximação autorizada. Alô, Salvador, boa tarde, Oceaner 6201, assistente da Mike, autorização Galeão 360. 201, chamou o Copa Galeão? Afirma, 6201, parou o Galeão no 360. Tente 6201, Galeão, provado 360, rota direto Irume, Índia Romeu Uniforme Mike Índia Irume, depois prossegue na Upper November 857, até Moussu. Mike Oscar Lima Sierra Uniforme Moussu, seu posto conforme rota. Decolada 10, curva direita, subida da El, após Leda, após direto Irume. Aciona 5154, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, decolada pista 10, curva direita no perfil da El Leda, direto Irume, após aciona 5154, controle 1208, pela Upper November 857 até Moussu, Oceaner 6201, no portão 4. 6201, portão 4, chame pronto, puxa back. Sim, chamará, grato. Então 3894, sem restrições de altitude, desça até 3 mil pés. Tem o perfil, então 3894. Controle? Mike Golf, Mike, confirma posição e altitude. Gente, mantendo o litoral em condições visuais, ajuste no 0-4, após parque de Pituaçu. Mike Golf, Mike. Vamos a 869 sem restrições, desça para 4 mil pés. Vamos para 4 mil pés, 869. Então 3894, informo que vai seguir um tráfego a 12 horas, a 11 milhas com 180 de ground speed em redução, Boeing 737. Pode prosseguir para 2 mil, tá? 3894. Esse inicialmente até 3 mil pés, então 3894, reduza para 2009. Reduza para 2009, reduza para 3904, 3894. Bongo no 645, o interceptor localizador está com a pavista. Bongo 645, complete final do procedimento ILS Extraction e torre 118, decimal 95. 3895, obrigado, boa tarde. Então 3894, desça para 2 mil pés, ajuste na 014, autorizado final do procedimento ILS Extraction, pistão no 0, reposta do exame. Desce para 2 mil, lançado no 014, autorizado no 0. Chegou avistado, acuse com o trem baixo travado. 6400. 45, trem baixado, travado. Autorizado pouso, 170 graus, 079. Voo no 645. Ele pouso, sistema 0, voo no 645. Chame torre, 118, decimal 95. Prato. Salvador, é o papapá, Mike, Golf, Mike, boa noite. Mike, Golf, Mike, boa noite, qual a intenção? Direto, Pátio da Aristá. A gente prossiga até o farol de Itapuã, Mike, Golf, Mike. Mike. Da torre é no farol de, passar o farol de Itapuã, iniciar um 360 pela, aliás, um 270 pela direita e prosseguir a retaguarda de um segundo tráfego que está na aproximação final e é um Airbus da TAM. Mike Golf Mike. O Mike Golf Mike está visual com tráfego, está na final agora da 1-0. Charlie Hotel, contato radar, passa a posição coral. Oi, Mari, para interceptar a chegada a Mari, reposto para a descida. Ajuste no 0-4. Estabilizado no ILS, TAM 3894. TAM 3894, complete final do procedimento, chame torre, 118, decimal 95. Completando, chama a torre, 3295, TAM 3294. 1869, desça para 2000 pés sem restrições, ajuste no 0-4. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pressão no zero, reposto estabilizado. Portaria estabilizado, com 3-14, final do procedimento X-Ray. Toro Salvador, boa noite, TAM 3894, final da 1-0, bastante trabalho. TAM 3894, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Prosseguindo, aguardando a autorização, 3-2-4. Torre, o Mike Golf Mike. Zero. Tapão. Mike. Voo no 645, no solo 37, livre à direita, solo 211. Direita 211, negativo. Solo 645, livrando 170 graus, 079. Forma um helicóptero à sua direita no litoral sul, 500 pés. Sim, esse pouso da 3294, bastante abaixo. Canaé 6143, boa tarde. Chegada Bonf, desça para 4000 pés sem restrições, ajuste no 014. Chegada Bonf, 4000 pés, autorizado direto pelo Canaé 6143. Qual o local de estacionamento após o pouso, Mike Golf Mike? Agora está. Gente, autorizado a aproximação para 35, observando o Airbus, dando passagem ao mesmo. Pousa na cabeceira 35, taxi até Aerostar. Vento, 170 graus, 079. Mike Golf Mike. Ok, amigo, da presença aqui, a possibilidade de seguir para o trás do TAM até o pátio da Aerostar, direto? Autorizado. Obrigado. Fita Sardo Hotel, ciente, vou na Prose de Duna. Patango Oscar Juliette Golf, na proa de Mari para interceptar a chegada a Mari, desça até o nível de voo 1900, ajuste 1904. 1900, 1904, proa de Mari. Patango Oscar Juliette Golf, reduza para 2309. 2309, Golf. Salve, portão 1, chame táxi 4206. Autorizado, 4206. Solo Salvador, TAN 3894, livra na escuta. Boa noite, 3894, táxi via Alfa, reportando da Juliette. Alfa, vai chamar antes da Juliette, puta, 3894. Salvador, Alfa Cargo 8487. Alfa Cargo 8487, prossiga. Nível 390, autorização para Recife. Qual é o horário do plano, Alfa 8487? 1100. Não tenho nada de sistema, eu vou verificar junto ao centro do Recife, só um minuto para cópia, a pessoa 8487. Verdade, não escuta, graças. Trato Salvador, muito boa noite, Azul 2591. 2591, Vitória, copia 160. Afirma. 2591, Vitória, aprovado 160, via Golf 677, decola da 10, curva direita, subida Coral, aciona transponder. 5163, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado, nível 160, pela Golf 677, decola da 10, primeira curva à direita, abertura coral, 5163 o transponder, 108 o controle, o 2591 da sua. Aberto, parte 3, chame pronto, 2591. Pode entrar, 2591. O gol 1869, estabilizou. 1869, complexo final de procedimento, chame torre, 1118, decimal 95. 1895, chamarei, grato. Oscar Juliette Golf, vai seguir um transporte de enfermo, um Papa Alfa Tango 4, reduza para 2009. 2009, 1869, autorizado pouso no 70 graus, 099. Solo TAN 3894, antes da Juliette. Bate antes da Juliette, a aeronave da Azul vai liberar o setor de ingresso. Seu portão 03 está bloqueado pela aeronave da Azul. Então vai manter antes da Juliette, o TAN 3894, correção. confirmo. Oscar Juliette Golf, desça até o nível de voo 070. 070, Golf. Tá com 119 a bordo, autonomia de 3 horas, passar na matéria. Direita Índia, ponto espera, turno no noite, decimal 95, ajuste 10 no 4, azul 4206. Direita Índia, ponto espera, turno 295, 10 no 4, 4206. Tá 3894. Ingresso a Juliette, portão 03. Salvador, assinar R2-01, 4, pushback acionamento. Aguarde. Um minuto. Guardado, 6201. Ponto de espera da 10, pronto. Confirme. Azul, 4206, pronto, ponto de espera da 10. Mantenha o ponto de espera. Vai manter, 4206.